nós estamos numa situação de emergência, de catástrofe. E uma situação de emergência, um estado de cidade é mesmo para isso. É para que não exista burocracia, para que o apoio não demore a chegar. E passou um mês que o apoio continua a chegar. O apoio efetivo no terreno, a resposta efetiva no terreno, que não seja só um projeto de intenções escrito no papel, porque o papel aguenta tudo, o quatro anos, não chega ao terreno. É preciso que o povo português saiba isto. E o povo português não é solidário, não é solidário com quem não nos põe um apoio efetivo no terreno. É solidário até connosco, que sofremos a tragédia, que sofremos a catástrofe. É solidário com o interior, que não tem respostas. E nós temos que exigir à classe política nacional, na sua totalidade, e estas e este tipo de associações existem para isso, para nos levantarmos por isso, para nos levantarmos pela nossa terra, para um espírito de movimento cívico, de levantamento cívico, termos essa capacidade de exigência.